Brincalhão na área. E aí, Benedito! Galera, cadê os nossos copos personalizados, hein, Benedito? O mega experiente da galera. Cidade modelo, grande Passat Moral 10, Passat Moral 10. Ô, grande Passat Moral 10! Isso é só pra começar o nosso aquecimento hoje em Canaparu! A indústria da música, tipo exportação, tá ligado? O mega DJ da galera. Nossa amiga Nani também aqui com a gente, a nossa de você, Nani. Hoje tá no berço, veio curtir aí o paredão Top K, veio curtir. O nosso Passat Moral tá comemorando junto com a gente aqui, um abraço pra você. Alô, Nani! Feliz aniversário, menino! Eu sei! Yeah. parceiro DJ Paulo Marito Benção, sabe pra que você gelou, Paulo? Um abraço pra você, meu DJ. Quanto tempo, hein, garoto? Alô, meu grandalhão! Tá só começando o anjo aquecimento da chamada em Garaparu. DJ Físico, o DJ da galera, botando pra cima. Vamos colocar na pressão. A minha melanina, só você me faz. E esse é o nosso tem. Voltando hoje, Garaparu, nessa feita, o dia aí com a Top K. Sérgio no Veras recebendo mais uma vez o nosso tema. Que assim. E a galera já invadindo hoje. Seu filho é o meu. Pra curtir o show de chavar. E toda você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Rodrigo também sabe com a gente, mano. Rodrigo, você com a mulher do Alan também na retaguarda. Galera, que sempre que o passar te pida por essa área, galera, invade de verdade, hein? Você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Esse é o nosso tem, é o nosso tem. Alô, Everton! Experiente tá na área. Sempre em nome de Radiadores Gaúcho. Replay Moda sempre nos melhores eventos. Pizzaria do Olhão. Rubão Lanches. Neto Pimentinha da Acesso VIP, a moda que veste o mega DJ da galera. Apresenta pra vocês o mega DJ físico da galera tocando na pressão. Alô, meu experiente! Alô, meu experiente! Solta a voz pra esse povão todo de ouvir! Same story, every time and every place. Da chamada, bora! Tu tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Mudou quando soube que é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão cê vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me disseram qual foi o pecado. Amor, não fica bem agires assim. Passado, deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Bora, meu tem! Bora, meu tem! Bora aqui, bora aqui, bora, bora! DJ Físico agitando a galera. Tranquilidade total. Eu já não vou engolir. Moral Team. Um espetacular, nova dimensão. Com os DJs Luiz, Luz e Rafael. Bola do aquecimento, tá chamando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Onde é que eu encontro um bag de um metro? Onde é? Mais pólvora. Hoje não. Meu parceiro Agüero também sabe o linguagem do Agüero. Olha aqui com o mano americano, valeu meu irmão. Explode o bagulho. Vou fazer chover. Não, hoje não, hoje não. Passateiros, Gerani e Deus, também brinco com a gente, abraço vocês com muito carinho. Já curtiram o nosso tempo? Mas o dona de Santo Isabel. Bota colchão no chão e te taco, taco, saco. Bota em colchão no chão e te taco, tem, taco, tem, taco, tem, taco, tem, taco, taco, saco. Taco, tem, taco, tem, taco, taco, saco. Não vou contar pra ninguém que eu tô saindo contigo. Tu sabe que eu sou safada e que eu tenho uma vida. Então hoje, depois do baile, vai dar lá pra minha treta. Vem pra minha treta que você vai ter de tudo. Mas avisa pra mulher, vai cair, vai cair, vai cair. Uma frente e uma atrás, que sem fazer cara feia. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada. Deu tapão na minha bunda, ai droga. Toma, toma tapa na cara, toma tapa na cara. Toma tapa na cara, toma tapa na cara. Alô, Melry, DJ Lohan que tá tocando. Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda. Tapa na cara, tapa na bunda, tapa na cara, tapa na bunda, tapa na cara, tapa na bunda, tapa na cara, tapa na bunda. Fica de quatro, fica. Meu parceiro preto, volta o taxista de casa, eu também que vai gente. Vou tirando uma porra pra patroa, é peso desgraçado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O show já tá num grau, o show já tá num grau, o show já tá num grau. Meu parceiro Dal da 160, o Denis, bota o táxi também com a gente, meu parceiro Jorginho. Divulgações do Tauá, também dá lá com a gente, bota Jorginho. DJ Lohan que tá tocando. Tá meu grau, tá meu grau. Meu parceiro Baixinho da Montana Pancadão, de Benevides, DJ Ricardo, saudade. Alô, Dilei! O Sassá da produção da Montana também com a gente aqui, ó. Que tá tocando. Fica da rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta. Minha galera invadindo hoje, segue no verso, cara Baru vai receber o nosso Bassar de Bolão. E a Top Gun! Bruninho, Bruninho! Que momento bom, problema com e solução tem que fechar. Pra acabar no mundão, que momento bom, problema com e solução tem que fechar. E aquele que lutou no beco quando a vaca tava magra, hoje relaxa em areia branquinha, no copo whisky 18, água de coco gelada. E se amarra na diluição, lupa na cara, cama, plana, vive o olhar que palmeia. Pra fazer marquinha, tá lá de ouro no peito, a burguesa fica pensada. Pra poder dar um lance com os irmãos. DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará. Se moral tem DJ Glassinho agito, e as periquita embrasando. Avisa nessa porra, é o passaque que tá tocando. DJ Físico detona, o bagulho tá mil grau. Dieguinho chama as passateiras, hoje tem val. Hoje elas tão com crime, hoje ninguém é de ninguém. Vem dali chavada, no passaque moral tem. Aí essa moral, chama que elas vem. Dali uma chavada, no passaque moral tem. DJ Glassinho agito, e as periquita embrasando. Avisa nessa porra, é o passaque que tá tocando. DJ Físico detona, o bagulho tá mil grau. Dieguinho chama as passateiras. Hoje o bagulho tá ficando mil grau. Vem cá na paru. Hoje o bagulho pom pom tem tem pom pom tem tem pom pom tem tem pom pom pom tem tem pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa DJ Moleque Bom. Meu parceiro Jojo da diretoria também com a gente, bora Jojo. Nossa diretoria na retaguarda, valeu, hein? Castanhal. Bora Maurício. Você é o Lucas, o Leandro Gonçalves, dando chamada com a gente hoje, hein? Segunda vez, demais. Segunda vez. Meu parceiro DJ Paulo, marido Bessa do Paulo. Grande abraço, DJ. Considerado bem. DJ Lohan, sentiu a pressão? Bola, gira, baixa um pouquinho, vem cá, tá na área aqui, ó. Alô, meu experiente! Bota pressão nesse Passat Moral T! Banda Cheiro Verde! Da lixavada, vem! Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo, passo perfume pra você sentindo o cheiro. O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. Yoshi, Yoshi! Quero voar com H. E subiu com H. Vou voar. E subiu com H. Vou voar. Pra gente, detalhe muito importante, hein? Vamos só aquecendo um pouquinho por aqui, daqui a pouquinho volta aí o Paredão Top K. Na sequência também, volta o Passat, bola aí, assim fica o Big Bong legal. Alô, Agilson Top K também com a gente. Thiaguinho, GDM na retaguarda. Esse Passat é show, pode crer. Manda cheiro verde. O talentoso e experiente. Onde o Super tá tocando, a galera diz o quê? Vamos pra lá, bebê. O bicho tá pegando, a noite é festa, cê tá esperando o quê? Vamos pra lá, bebê. Zomba da lação, cerveja bem gelada. Vem fazer o S, eu quero voar com águia. Eita, pancadão. Aumenta o som aí que o Super Pop tá tocando pra você. Pode tocar. Alice e Juninho. Pode tocar. E curte essa festa. Pode tocar. Arrasta pro vão. Eu quero voar com águia pra galera enlouquecer. Pode tocar. Alice e Juninho. Vão arrastando a multidão pra sobrevoar no águia. E hoje eu tô, e hoje eu tô. Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. Tô no águia, tô no águia. David, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Put your fucking hands up. Esse é só o aquecimento do Passat lá do Mastin Chama! Esse é o nosso T de volta em Carnaparu. Sete números. Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. Toma mais uma, vai, vai, vai. Meu parceiro Neguinho do Carretão Diamante Lice, ele quer sonhar também com a gente. Fala, Neguinho! Toda a minha facção do lanche, valeu, meu irmão! Os passateiros, Janani Deus. Quero ver amanhã todo mundo no Caribe, meu irmão. Amanhã tem bastante morar pela primeira vez no Caribe Show. É o parceiro DJ Rafael Moreno também. Alô, Rafinha. Um abraço pra você, menino. Daniel Grandarinho na minha retaguarda. Sempre que o Bassat chega pela retaguarda, por aqui, ele vira pra fazer uma onda, hein, Daniel? Tamo junto você, toda a comitiva, valeu! Você tá aqui, um abraço aqui. Será que vai, Daniel, hein? Quero ver romper fronteiras, hein, meu irmão? Mega DJ físico da galera. Pega, pega, pega, pega. Foi inesquecível quando eu te conheci. Alô, DJ, não refresca. Eu vou contigo e pra sempre vou te amar. E DJ, eu estou na tua e contigo quero estar. Pega-te, se não me vou te amar. Pega-te, tsunami, pom, pom. Vou te beber, pom. Tsunami, pom, pom. Com DJ Beia, pom, pom. E Cristiano, pom, pom. E a galera, pom, pom. Olha a suspensão, menino. Isso aí é a despedida do Marcelo, é, bicho? Meu irmão, é gelada pra todo lado. Me levar. parceiro Natália lá do Cubuaçu também com a gente, mano. Natália, um abraço, meu irmão. Já já tem Top Sound de volta. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Toda a equipe Menor Farra também com a gente. Um abraço pra vocês, muito carinho da retaguarda. O Anjo já por aqui, valeu. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Meu parceiro Nilzão também já pra língua assim de moradinho. Outra vez. Ei, desgraçado. Fui o culpado por você sofrer. Não vá. Perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Foda-se, não passou assim, vai, vai, vai. De volta em Caraparu, garoto. Sai de novelas. Receber o nosso passate também, o Top K. Repressão pra todo lado hoje. Não vai ficar pedra sob pedra. Te encontrei e me apaixonei. Acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. O Jojo da diretoria. Que eu só. Toda minha diretoria também igual a gente. Abraço você, Jojo. Bora nessa, bora! Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te magoei. Queria tentar de novo, amor. Esquecer o que passou. Mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei. Vivendo essa paixão. Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Meu parceiro Macaco da família Guedes, também por aqui com a gente, vamos lá, Macaco! Essa paixão, triste e solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. É Benedito! Hoje tá do jeito que o Mega gosta! Hoje tá do jeito que o Mega gosta. Meu parceiro Cachorrão, no Caraparu também com a gente, vamos lá, Cachorrão! Um abraço pra você, garoto! Você tá no trem, tá curtindo, tá dando chamada com a gente, valeu! Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. Saudade, o DJ, o Sassá, sem moral da produção da Montana, também tá comigo. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Manda beleza. Felipe Bressano, os passateiros de Ananireua. Bora, Felipe, bora, Felipe. Eita, menina, e grandalhão. Eita, menina danada, pra rir a cueca. Eita, menina, eita, menina. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera. Quando elas passam, ele fica assinhado. Chega com papo furado, querendo lhe aplicar. Morena, loira, branca, ruiva ou negra, não importa o que ela seja, ele vai mesmo é conquistar. Aí, físico! Na rede ele come. DJ Físico. DJ Físico. O mega DJ da galera. Giro. Amor, vem cá que eu vou te dar um beijo. Vem cá que eu quero saciar o meu desejo. Devagarinho eu vou beijando seu rostinho. E com carinho eu vou beijar seu pescocinho. E te beijando eu já cheguei até a cintura. Bora preto! Ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, como seja o lugar. Esse mega faz o povo dançar. E vejo o mar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. E vejo o mar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. E aí, Daguinho? Desce. O neguinho de Caraparu. Hoje ninguém sabe nem um pouquinho de água, né, neguinho? Dançando o som do pop, arrasta fogo do Pará. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'd keep you in safety forever. Esse é o show de chamada que tá contagiando o Pará. Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. É verdade, é verdade. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. Feliz é a patroa, né, neguinho? É preto? Vai numa forra pra ela hoje, meu irmão, pelo amor de Deus. Amaral e Cleocinho, Físico e Dieguinho. Bora girar, bora girar, bora girar, bora girar, bora girar, bora girar, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Aquele velho whisky falsificado em 30 contos. Santorini. Conhece, conhece, conhece. Aí é do conhece, hein? Conhece, conhece. Lá do Itaboca. Na produção, porém. Renegidão, chega rapidinho na portaria lá com. Rapidinho, vai. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Foi no Passat, ganhou muita moral. Levou CD ao vivo, tá boçal. Tá boçal, tá boçal, tá boçal, tá boçal, tá boçal. Ele foi no Passat, ganhou muita moral. Levou CD ao vivo, tá boçal. Tá boçal, tá boçal, tá boçal. Ele foi no Passat, ganhou muita moral. Levou CD ao vivo, tá boçal. Tá boçal, tá boçal, tá boçal. No sentado lá na esquina, na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima, portanto, fuzil a cara. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Seu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de gude. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, relembrou da sua infância. Sem esperança, só mágoa no coração. sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido ou traficante, o 57. 57, eu vou guardar sempre comigo nosso tempo de amigo e a brincadeira de mulher. Deixa eu ver sempre os meus patrocinadores. Você pode ser bandido. Meu parceiro Olhão, da pizzaria do Olhão. Uma das melhores da cidade modelo. Pizzaria do Olhão, a melhor pizza da cidade modelo. Radiadores Gaúcho, do meu parceiro Moisés. Radiadores Gaúcho. De Castanhal para o Pará. Eu vi o mano sentado. Romarinho, seu lanche no máximo em Castanhal. Romarinho Show. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima contando. MD, moleque doido, digo no céu. Fala, Muica, garoto. Ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Alô, tava pipa, jogava Muica. Tava na pelada do campinho, perdendo a vida. Acesso o VIP do meu compadre Neto Pimentinha. A moda que veste o mega da galera. Chorando muito, Neto Pimentinha da Acesso VIP e Grupo Famol. Sem pai, sem mãe. Meu playboy, nosso meu parceiro Luiz Farofa. Tá sempre no Passate! Bola, bola, bola! Passate é louco, Passate é bagulho louco. Passate é louco, Passate é bagulho louco. Passate é louco, Passate é bagulho louco. Passate é louco, Passate é bagulho louco. Replay Modas, sempre nos melhores eventos. Luiz Farofa! Olha o DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento, direto do Amapá. É um megalodon, tubarão vai te pegar, vai. No meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal, o indomável. Agora vai explodir o bagulho. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Passate é louco. Bagulho louco, louco, louco. Passate é louco. Bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. O Passate é bagulho louco! O som dos moleque doido! Passate Moral tem! Um grande Passate Moral tem! São meninas, você é nova pras amigas. Pra aquelas que são violentas, empina o bumbum, a bola e se movimenta. Escuta a melodia, acompanha o beat e senta. Acompanha o beat e senta, senta, senta, senta. O rebole se movimenta. Acompanha o beat e senta, senta, senta, senta. O rebole se movimenta. Eu sei que tu é novinha, mas só que já representa. No meio das amiguinhas, tu é aqui mais aguenta. Só manda vir pra tu lado, pra tu ficar mais fedenta. Então mostra que tu é braba, acompanha o beat e senta. Acompanha o beat e senta, senta, senta, senta. O rebole se movimenta. Acompanha o beat e senta, senta, senta, senta. O rebole se movimenta. Marcos Cauê, the best DJ and productions. Atenção meninas, você é nova pras amigas. Pra aquelas que são violentas, empina o bumbum, rebola e se movimenta. Escuta a melodia, acompanha o beat e senta. Acompanha o beat e senta, senta, senta, senta. O rebola e se movimenta. Bora seguindo, moleque, já já tem o sol de volta. Na sequência tem show de Javara com Passate. Cleucinho Sassadinho. Grande Passate Moral tem. Grande Passate Moral tem. Um som com nome e sobrenome. Safadão, eu piquei. Eu piquei. Tem gente que tenta, mas não tem as manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Bora, Jojo! Ei, enquanto você e toda a diretoria da retaguarda, meu bradinho, a gente valeu do jogo, garoto. Resolvo com realzinho de dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Felipe! Tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake. Com uma dose do meu beijo, mata a sua sede. É você aí, pessoal, criticando. Curtindo desde ontem. Lá do Point, né, rapaz? Eu sou original. E vou passar de que esse carro ele é bom. Quem tem o dom faz o bumbum descer no chão. chamando. Nossa amiga Viviane comemorando o seu aniversário. Um grande abraço aí pra Fabiane, pra Rosélia, o Beco, o Sérgio, a Fá Vitória, nosso parceiro. Alô, Jean Hungria! Também tá com a gente, ó. Desse jeitinho, é. Vamos assim, vem, é o pique, chama! Tem gente, vai dar certo, mas não tem as manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Ei, enquanto chamam atenção com chantom, eu resolvo com um réuzinho de dom, dom, dom, dom, dom, dom. Os nossos passateiros, Gerali Deu, a mulher linda vem com a gente, bora passateiros! Tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo bem. Gelada por cima de gelada, hein, meu irmão? Beijo, eu mato a sua sede, não tem no mercado outro igual. Eu sou original e dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Chama no grave que ela aguenta a pressão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Quem tem o dom faz bobo descer no chão. Bora, neguinho de gaçar! Dom, dom, dom, dom, dom, dom, chama no grave. Joga minha equipe, Robacina, também gelada com a gente. Abraço vocês com muito carinho. Alô, Robacina! Ah, é assim, mulher. Ah, é o pique. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Equipe Menor, Farra de Vila do Lago, também com a gente, abraço pra vocês, como de galinha. Farra do menino, lá na Vila do Lago, valeu, hein. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Ah, senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tua mulher que essa é a Vera. Eu vou falar pra tua mulher, então. Meu parceiro Afonso, da diretoria de Gomania. Nosso parceiro Felipe. Alô, Felipe! É o Pique. É o Moé. Oi! Felipe. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra meu parceiro Loninho Brechão, eu nunca o Maxi, da Jótica, só bonitas. Eu me gosto de falar, Maxi assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Ah, senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tua mulher que essa é a Vera. Eu vou falar pra tua mulher, então você e Biel. É Vera. Não tô me reconhecendo. Sai no Velas Carabaru. Pelo feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. É o parceiro Ninho. Sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Lute americano. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Juntos, os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa. O gerente é Adailton. O da carreira top ganha bem com a gente. Bora, Adailton. Um abraço pra você, meu irmão. Mas a Felipe a fenomenal. Desse jeitinho, eu piquei. Eu piquei, eu piquei. Tô me reconhecendo. Eu tô bebendo até no feriado. E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja. Meu parceiro Iago, grandalhão também com a gente. Abraço pra vocês com muito carinho. A grande é minha ponta esquerda. Ninguém mais se sempre curtindo o Varsácio Bonal, obrigado. Quero ver. Amanhã, cara, bichou, hein? Bora romper fronteiras. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto junto e o contatinho já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. O nosso Wesley Safadão do Varsácio Bonal. Mas se você vier, o bicho tá famoso. Vamos cuidar pra vaquejar, menino. Para meus vaqueiros de Natan. Cessa a rodada, papá. É o parceiro Cadu Biruta, o Alan, da Reboque, Reboque Saúde. O cachorrão do mundo, de Guarabaru tá com a gente. O cheiro do gado, minha casa na praia, vou botar a venda. Meu escritório agora vai ser na mão. E hoje, usa chapéu botina, perderá de mão. Trocar o meu piano por um violão. O sapo rocolado, bebendo cachaça. Acordar agarrado com a vaqueira massa. E eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora, e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada, vou botar é boi no chão. Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora, e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada, disputar com safadão. Olha meu vaqueiro, Marta, que é hoje, alô, Paulinho e Clube. Para a cor, meu presidente restaurado. Os nossos passatrinhos, Jolanirê! Vou sair da cidade, vou morar no mato. Trocar o tchuanju pelo cheiro do gado. Minha casa na praia, vou botar. É o senhor Henrique! Meu escritório agora. Alô, tio! Da minha Fernanda, com vocês, abraço de vocês, Jolani! Perderá de mão, trocar o meu piano por um violão. Nossa porra. Benedito dos Caramelos, tá sempre na reta, guarda com o Mega. Bora, Benê! Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora, e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada, eu vou botar é todo chão. Eu passei do jeito Paulo, Marido Benço, pra você, pra fazendeiro. Um abraço pra você, meu DJ. Passou de longas datas do Mega, valeu. E eu não abro mão. DJ Rafael Moreno, e Rafinha. Dois, filhinho. Bora, meu vaqueirinho, Pedrinho Prachelli. Vai descer, moleque. Prepara aí, Top Gun! Já já tem vocês de volta! Meu parceiro Jabuti, o Léo, o Checão da equipe da Alfarra, também com a gente aqui, ó! Sucesso dos meus amigos, Melim! Vamos se forrar! Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagens pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. E o meu amor? Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. É bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. DJ Físico. Você é a razão da minha felicidade. Mega DJ do Pará. A dizer que eu não sou a cara mesmo. Mega DJ do Pará. O Mega DJ do Pará. Vem viver comigo. No teu colo é o meu abrigo. Ela é a nossa musical. Olha que zoom! Uma mistura que eu gosto. Esse é o nosso Bassate de volta, Guarabaru, Sérgio Nuvela. Quero presentear essa verda traseira aí, juntinho, com o paredão Top Car. Perdido um paraíso. Nosso Guarabaru já tem o Top Car de volta. Se encostar, uma viola toca, melodias pra gente dançar. É o parceiro William, o Natan na produção da Top da Venda com a gente. Um abraço pra vocês. A luz iluminar. Tá todo mundo aqui, ó. Vida boa, brisa e paz. Nossas brincadeiras ao entardecer.